Durante um bom tempo na minha vida, eu desprezei a literatura. Eu lia apenas obras esparsas, um romance aqui, outro ali, às vezes passava um bom tempo sem ler romance algum até. Porque eu dava preferência aos estudos mais ligados à filosofia, aos estudos mais ligados aos conhecimentos teóricos, aos livros que me dessem informações, algo mais direto. Então a literatura era tida por mim como algo que interessante. Eu buscava alguns livros para ler. Sempre li literatura, mas sempre assim, muito de maneira muito esparsa. Até que eu aprendi que a literatura era muito mais importante do que isso e que ela poderia fazer muito mais por mim do que simplesmente ser um entretenimento, né? Algo que fosse apenas um passatempo. Então, quando eu percebi que a literatura poderia ser mais do que um entretenimento chique, então, a partir daí, eu comecei a colocar a literatura dentro dos meus planos de estudos. Então, a literatura começou a fazer parte do meu projeto de desenvolvimento intelectual. Só que geralmente as pessoas não encaram a literatura desse jeito. Elas veem a literatura apenas como um bom passatempo mesmo. Elas pensam assim: bom, se é para ter um entretenimento, alguma coisa para fazer quando eu não estiver estudando, então que seja algo de nível, né, de bom nível, algo, né, que seja sofisticado. Então elas acham elegante passar o tempo lendo literatura, até gostam, usam a literatura para isso. E aí, no máximo, assim, pensam, quando vão pensar em alguma utilidade que a literatura pode ter, elas vão pensar nela como uma forma de melhorar o vocabulário, por exemplo. A literatura, ler os bons romances, melhora o nosso vocabulário. Bom, é verdade, melhora mesmo. É muito bom para isso, aliás. E também é um bom entretenimento quando a gente quer ter algo para fazer, né? Que não seja um estudo específico. Só que a literatura, na cabeça das pessoas, apesar de ser vista como algo bom e útil, ela não costuma ser encarada como algo essencial no processo de desenvolvimento intelectual. Então a pessoa, ela faz um planejamento dos seus estudos e ela ou deixa pouco ou quase nenhum espaço para a leitura das obras literárias. Então, as obras literárias não fazem parte do projeto de desenvolvimento. Então, quando a pessoa pensa, ela projeta, né, o seu trabalho de desenvolvimento intelectual, ela não considera muitas vezes que essas obras literárias têm de estar ali no meio. As obras literárias não entram no currículo de formação pessoal, tá? Só que é o seguinte, a literatura realmente oferece muito mais do que mero entretenimento e muito mais do que uma mera maneira de você melhorar o seu vocabulário. Então eu gostaria de propor para vocês o seguinte, que vocês comecem a enxergar a literatura de uma outra maneira. Que você comece a enxergar a literatura como um elemento essencial, indispensável nos seus planos de estudo. Não apenas algo a se fazer nas pausas, mas algo que faça parte do seu currículo de formação intelectual. Agora, qual é o motivo para fazer isso? Qual é o motivo para tratar a literatura dessa maneira? Pensa comigo. A literatura é uma possibilidade que nós temos de vivenciar experiências que nós, pessoas meramente ordinárias, dificilmente vivenciaríamos. Então, vai, são lugares que nós provavelmente não visitaríamos jamais, épocas que nós não podemos mais testemunhar, porque são épocas que já passaram, situações que a nossa vida comum não permitiria que nós experimentássemos. Além disso, as grandes obras, elas trazem uma coisa muito especial, que é apresentar os tipos, né, de personagens, que são tipos psicológicos, que são uma fonte riquíssima de de para nós conhecermos, entendermos a mente humana. E são tipos assim, talvez na nossa vida nós nunca nos deparemos com certos tipos e ali nós temos esses tipos trazidos por essas obras. Então, a literatura, ela nos possibilita muito a expansão de experiência humana. E isso faz-nos amadurecer. Sabe por quê? Porque o que que é o amadurecimento? Ele vem das experiências que nós temos, né? Quanto mais experiências, mais nós amadurecemos, né? Nós aprendemos com as situações. Então, a literatura, ao nos proporcionar experiências, que são como se nós vivêssemos aquelas experiências. Então, nós aprendemos também com aquelas situações, com aqueles tipos, com aqueles eventos, e se nós assimilarmos de uma maneira correta aquilo ali, isso vai entrar quase como uma experiência nossa. E aquilo passa a fazer parte do nosso campo de imaginação, de experiência. Então, é como se nós vivêssemos, quase, né? Como se nós vivêssemos. Então, isso nos ajuda nesse processo de amadurecimento, de crescimento intelectual, de personalidade. É o que nós chamamos também de ampliação do imaginário, né? Você começa a ter, entender mais do que simplesmente aquilo que a sua vida imediata propiciaria. Então, por esse motivo, no processo de desenvolvimento intelectual, a literatura passa a ser algo essencial. Veja, porque de onde você vai tirar isso? A literatura, ela vai dar para nós implementos que outras áreas não podem nos dar. Porque só a literatura pode nos dar um substituto para as experiências que nós nunca teríamos. Então, só a literatura pode nos ajudar a amadurecer dessa maneira. Então, enquanto outras áreas podem nos dar informações diretas, a literatura nos dá a experiência. A experiência. Isso é muito importante no processo de crescimento, no processo de desenvolvimento. Por isso, a leitura das grandes obras, elas devem estar no planejamento de qualquer pessoa que pretende crescer intelectualmente. Então, assim, separar tempo para ler as grandes obras deveria e deve estar no mesmo patamar de prioridade de outras grandes obras de outras áreas. Obras de filosofia, de ciências, de arte, de política. Qualquer outra que faça parte dos nossos planos de estudos, a literatura deve também fazer parte ali no mesmo nível. No mesmo nível. Há quem defenda até que os estudos literários devem vir prioritariamente.